caminho é estreito que te leva à salvação. Todos que passam por eles têm Jesus no coração. Passo largo não pertence a Jesus nosso Senhor. Todos que passam por ele vai sofrer tristeza e dor. O estreito é espinhoso, é difícil de seguir, mas se crer em Jesus Cristo é fácil de conseguir. O estreito é espinhoso, é difícil de seguir, mas se crer em Jesus Cristo é fácil de conseguir. Mas o largo é o caminho que te leva à perdição. Se tu permanece nele, não terás a salvação. Meu amigo, me responda, qual é o que vai escolher? Se tu quer a salvação, só depende de você. Meu amigo, me responda, qual é o que vai escolher? Se tu quer a salvação, só depende de você.